Hein? Apocalipse de Jesus para os simples de coração. Toda a humanidade deveria estar voltada para essa explicação, não por minha causa, mas pelo significado dela. Mas aqueles que têm que ser despertados estão sendo despertados. Vejam bem o que diz o Divino Mestre. Quando os discípulos lhe perguntam como seria o fim dos tempos, ele, semelhantemente ao que se deu nas épocas de Ló e de Noé, casavam, descasavam, roubavam, comerciavam, dançavam. E os profetas de Deus anunciando, avisando tudo. Até que lhe sobreveio a destruição, a inundação. Não queremos isso nada para ninguém, não. Nós temos sinistrose. Mas está escrito. E se nós estivermos certos, hein? Já viu que surpresa? Vocês serão apanhados de surpresa porque quiseram. É isso que vai acontecer. Alguns podem dizer, mas esse camarada é um chato. Não. Pode ser que seja um chato. Mas é um chato que está dizendo para você, olha, o negócio é o seguinte. Você não diz que é cristão, que grita em Jesus? Ah, não, eu sou do Islã. Mas Maomé também profetizou sobre o fim dos tempos. Ah, eu sou brahmanista. Valeu, Mahabharata. Lá também está. Já chamei atenção para isso. Gente inteligente. Já foi investigado e já trouxe lá uma valiosa cooperação ao nosso trabalho. Todos os livros sagrados falam sobre o fim dos tempos. Todos. Porque o Pai Celestial, Deus, usa os meios possíveis, humanos, para avisar aos filhos. Quem não tem cão, caça com gato. Quem não pode chegar no Mercedes a determinado lugar, vai a cavalo, mas vai e dá a mensagem. A Legião da Boa Vontade é obra de Jesus, a quem prestaremos contas. A sua palavra é carismática. Os que são do Cristo, mesmo pertencendo a religiões ditas como não cristãs, eles vêm. É uma atração poderosa. Os que são de Jesus, esses ficarão. Os que são do Cristo, conhecem a sua casa. Por isso gostei muito da palavra do nosso amigo José Rio. Quer fazer o favor, José Rio? Vamos lá. Bem, irmão Paiva, estamos muito contentes com a sua presença aqui, né? Estamos com os nossos corações transbordando de alegria. Para nós é uma grande honra recebê-lo aqui. Eu estava falando com o irmão Paiva, ele pediu que eu falasse aqui, realmente, é o seguinte, na vida, a nossa vida, sempre temos que fazer uma opção. Nós temos dois caminhos, e só um temos que optar, só por um. Não podemos optar pelos dois, mas todos nós, todo espírito, todo ser humano, seja ele carne, né? Porque nesse momento estamos carne, mas somos espírito, temos que fazer uma opção na nossa vida. Ou ficamos com o mundo e ficamos com as regalias do mundo, ou ficamos com Jesus e perdemos algumas regalias do mundo. Mas nós aqui da LBV fizemos a boa opção, porque optamos por Jesus. Então, se nós analisarmos, nós vamos ver o que o mundo nos oferece. Ele pode oferecer algumas coisas que duram 5 anos, 10 anos, quando muito, né? E o que, que Jesus nos oferece? Muito mais, porque no Apocalipse está lá, sempre ele está falando a todos nós: ao vencedor dar-lhe-ei a coroa da vida, ao vencedor sentará comigo e ceará comigo e eu com ele, ao vencedor será santuário de meu Deus, ao vencedor será sacerdote e reinará comigo, ao vencedor daria as nações para dirigir. Então ele está sempre nos dando coisas eternas, a vida eterna, ao passo que o mundo não nos dá isso, né? O mundo não nos dá isso, e Jesus nos dá a vida eterna. Então por isso que nós temos realmente que continuar nesse caminho, é o caminho do Cristo, é isso que nós precisamos continuar nesse caminho, né? Todos os legionários, todos nós que estamos aqui, e aqueles que estão nos ouvindo nesse momento, que faça essa opção que nós fizemos já há muito tempo, mesmo antes de reencarnarmos aqui, porque quando reencarnamos aqui foi para cumprir uma tarefa, e graças a Deus estamos aqui na LBV cumprindo essa missão. Graças a Deus. A síntese da palavra dele é opção por Jesus, porque vejam vocês o que vai acontecer aqui no capítulo 13 do Apocalipse com a besta que emerge do mar. Muita atenção, porque a leitura do capítulo 13 dá a impressão que ela é a vitoriosa. Mas por que não é vitoriosa? Quem é? Eu já li aqui, eu já disse a vocês, que eu não tenho pressa de explicar o Apocalipse. Foram 2000 anos só para os eruditos. E, na verdade, um pouquinho para cá, depois que surgiu Lutero com o protestantismo. Isso se deve ao protestantismo. O livro Exame do Texto Sagrado. Observem que a besta que emerge do mar recebe a força do dragão, tem 10 chifres, tem poder a besta, 10 chifres, 7 cabeças para pensar, sobre os 10 chifres, 10 diademas, poder, riqueza, ó, riqueza, diadema, e sobre as cabeças nomes de blasfêmias. Quer dizer, ele pensa muito, eu quero saber o que ele pensa. É aquela história, um dia disseram assim: irmão Paiva, fulano fala várias línguas, é formidável. Eu digo, o quê? Eu quero saber o que ele fala nessas línguas. A besta que vira semelhante a leopardo, astuciosa, porém seus pés como de urso, estável, sua boca como de leão, poderosa. Todo mundo treme quando o leão ruge. Olha, rugiu o leão. E lhe deu o dragão, que é Satanás, a antiga serpente mentirosa desde a fundação, desde o início do mundo. Quem disse que é mentirosa, a antiga serpente, foi Jesus. E vejam que no capítulo 12, o último versículo 18 diz assim: e deixou-se ficar sobre a areia do mar. Quer dizer, o dragão que perseguiu a mulher, mas não conseguiu a vitória, porque logo que o filho nasceu, foi arrebatado ao trono junto ao Pai Celestial. Você vai deixar seu filho às mãos de qualquer facínora? Foi o que Deus fez com Jesus. Ele nasceu na terra e levou logo para não acabarem com ele. Mas crucificaram Jesus? Mas e daí? Quando crucificaram Jesus e levantaram na cruz, ele ficou mais alto que todos aqueles que o crucificaram. Então não vou atrás dessa de que não, está derrotado, acabou. Não, a luta é até o fim dos tempos. Isso é conversa de covarde. Não está tudo bem. Não, não está, não. Como é que está tudo bem? Está tudo mal. Muito mal. Vejam que a luta não é fácil. Então vi uma das suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Quer dizer, quem segue besta, a besta é. Mas ela é formidável, você viu, destruíram, cortaram a cabeça dela, está de novo aí. Quantos idealistas, coitados, sucumbiram a essa coisa? Não adianta nada. Vou encostar o meu umbigo à mesa, não vou fazer mais nada. Olha aí. Morreu na praia quem faz isso. Mas me digam aí, olha, a besta está está na maior festa, ela que manda em tudo. Mas o que, que vai acontecer com ela? Onde é que está o sinal da pancadaria que ela recebe? Está neste capítulo mesmo. E adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à besta. E lhe foi dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias. E autoridade para fazer guerra durante 42 meses. E abriu sua boca em insolências contra Deus. Mas nem Deus escapa. Como é que nós vamos querer escapar? Já dizia o irmão Zaru, nem Deus agrada a todos. Crucificaram Jesus. Por isso que o Vespasiano Ramos, aquele poeta, diz a Jesus que ele não volte, por favor, que vai ser crucificado outra vez. Que os números de Pilatos e de Judas se multiplicam. Mas Jesus entendeu a mensagem do Vespasiano Ramos e disse: Vespasiano, você é meu amigo, você não quer ver arrancar a minha pele em vida. Mas eu volto. Volto que é minha obrigação. Só que tem uma coisa: no Evangelho eu vim como cordeiro, no Apocalipse eu venho como leão. Com poder e grande glória. Ah, veja só. E abriu sua boca em insolências contra Deus, para difamar o nome e o seu tabernáculo, a saber, os que habitam o céu. Ainda vão difamar os que habitam o céu, os santos? Foi-lhe permitido também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Não adianta nada. Você vê como é que está o povo aí, ô pai? Olha lá. Não, mas eu estava certo. E eu também que vou em frente, porque Deus está presente. Boa vontade, com a maior caridade, governando o mundo inteiro. Cristo no coração.